adianta falar que te amo, se estás distante não podes me ouvir. Murmuro teu nome, às vezes te chamo, sonhando acordado não posso dormir. A minha insônia é a tua ausência, minha desventura foi te conhecer. Morrendo de angústia por não ter certeza que a tua beleza vai me pertencer. Coração que ama e não é amado, só de ilusão, pobre coração, vive apaixonado. Coração que ama, velho sofredor, implora carinho, pois vive sozinho, morrendo de amor. Vive padecendo, as horas são longas, os dias compridos. A noite não passa, dor remoendo, me sinto ninguém no mundo perdido. Só quem ama sabe o meu sofrimento e que tudo faço pra te merecer. Eu choro baixinho, suspiro profundo, todo o amor do mundo vou te oferecer. Coração que ama e não é amado, só de ilusão, pobre coração, vive apaixonado. Coração que ama, velho sofredor,